Blow, blow, ganja groovy, a sua conexão com já, já, já. Boa noite a todos os ouvintes sintonizados em 95,3 ou em www.radio.ufscar.br. Começa mais um programa Ganja Groove, o seu programa de Reggae Vibes. É isso aí, galera, boa noite. Mais uma vez, programa Ganja Groove trazendo reggae segunda-feira pra vocês. É isso aí, galera. E só para começar o programa, informando vocês aí, quem quiser conversar com a gente ao vivo durante essa uma hora de reggae, basta adicionar radiofiscar@hotmail.com no MSN e é nóis. Isso aí, acesse no blog do Ganja Groove. Essa semana tem programação aí, vamos acessar ganjagroove.blogspot.com. É isso aí, galera. Voltando também dizer que o que você está escutando no BG de hoje e vai escutar também no primeiro bloco é uma banda de São Paulo que esteve fazendo um show sexta-feira, agora passada, no Sesc de Araraquara. Show que está dentro da programação Jamaica Jam e foi foda. Essa banda se chama Firebug, que tem o seu disco Firebug e Outra Coisa como último lançamento. E vai ser disco da semana na Rádio Fiscar, por isso trouxemos o nosso amigo do Ecos de Tupamaro. E é isso aí, fala aí, Lucão, aca pra caixa preta. Estamos aí. Estamos, alô, show. Sim. Muito boa noite aí, ouvintes sintonizados no Ganja Groove. Eu sou Lucas Ferreira, vulgo Caixa Preta DJ. Estamos trazendo nessa semana aqui na Rádio Fiscal o disco nacional da semana. Então é o lançamento, o álbum Outra Coisa, terceiro álbum aí da banda Firebug, que se apresentou lançando disco aqui no Sesc Araraquara na última sexta-feira. E vocês vão poder conferir então durante toda a semana às 11 horas da manhã as faixas aí do álbum Outra Coisa do Firebug, discão de ska muito bom aí. E a partir também de amanhã, acredito eu que amanhã na hora do almoço já vai estar no site a resenha que eu escrevi aí com muito carinho, falando um pouco desse disco aí, muito bom, com participações especiais aí de músicos do Scatalites, do Slackers, discão. E tenho certeza que foi um showzão também, não foi não, João? Foi um showzão, a galera representou. Aliás, deixo meu salve aí ao Edu Satadjá, baixista das antigas aí, do Brasil, de reggae, quebrando tudo, Lemão também, no teclado, no QG Imperial. É, a galera, time de responsa mesmo, o show foi foda. E eu tô com os três exemplares dos discos, aliás, com um exemplar de cada um, né, dos três discos do Firebug. Primeiro se chama Firebug, é bem legal, que ele é no naipe de uma caixinha de fósforo, assim, e é bem legal a arte, aliás, dos três discos. E é legal falar também do Victor Rice, né, Lucão? Pode crer, que é o produtor que assina as paradas aí, né? Multi-instrumentista, figuraça aí, responsável aí também, corresponsável pelo trampo do Firebug aí, que vocês vão conferir já já. Exatamente. E é isso aí, galera. Galera de responsa no Firebug, Brunão do Radiola Records também, na sintonia, responsa total. E é nóis, myspace.com/firebug. Ok? Nós vamos de som agora. Nós vamos ouvir a faixa Influenza Tropical, do primeiro disco do Firebug. Depois a gente vai ouvir uma do segundo e uma do primeiro também. 95,3. Escute diferente. Otário! Too much.

Firebug que a gente vai usar de BG durante todo o programa de hoje, ok? Primeiro som que a gente viu foi Influenza Tropical, do último disco, Outra Coisa. Depois a gente ouviu Anxiety, do segundo disco, On The Move. E aí, pra terminar, a gente ouviu Coming Dub, do primeiro disco. E agora de BG tá rolando Boarding Dub também. É isso aí, galera. Não saia daí, porque a gente vai fazer mais um bloco musical daqueles que só o mestre Mr. Dirt Samples manda pra gente toda segunda-feira, todinho no vinil, que ele mixa lá e manda pra gente aí. A gente faz questão de tocar. Aliás, já deixo o meu salve para Jarif e Fred Gomes também, além do Xandão, que não estão presentes hoje, certo? Vamos de som. Barry Brown, Far East, Horace End, Bless You e Buju Banton, Murderer. 95,3, escute diferente. Yeah, man, you listening to Ganja Groove Mixtape. By me for

É isso aí, galera, de volta com o programa Ganja Groove. É isso aí, a gente escutou Barry Brown, Horace End, Buju Banton no set de sons originalmente extraídos do vinil, mixados por Mr. Dirt Samples. Isso aí, Dirt. É nóis. Aqui tá. Bom, galera, queria falar pra vocês que amanhã, dia 11 de maio, vai rolar aqui na Rádio Fiscar a partir da uma hora da... Aliás, a partir da um meio-dia e meio, logo após o Notícias do Fiscar, vai rolar o especial Bob Marley em comemoração, não, né? Em, pô, sei em lá, luto, hein? Em luto. 29 anos. Por 29 anos de sua morte, fica o salve. E galera, escutem que o bicho vai pegar em termos de Robert Nesta Marley, ok? Porra, quase 30 anos já, cara, morreu. É, meu, respeito máximo a ele. Total, né? E semana, aliás, nesse mês de maio ainda, a gente vai fazer aqui no Ganja Groove um especial Coxon e Dodd em luto também, em homenagem ao criador do Studio One na Jamaica. Fica a dica aí, mas a gente avisa antes, ok? Vamos de som, um bloquinho dancehall que eu preparei pra vocês aí. Bon Tequila, Dead This Time, Spraga Benz and Lady Shawn, Backshot, John Wayne, Call the Police, 95,3, escute diferente. Yo, listen up, this is your boy B.I.N.G. You're listening to Ganja Groove Mixtape. Ah. I come to kill, boy, assassinate and to destroy. We murder certain guys that we enjoy. None of mercy, boy, you're dead this time. Me up on your name, sit and blind. Hold the same time, boy, me so I like line. Ready to this, me now go speak me mine. A guy see the sign, and I act like him blind. You're this bad man with weapon like this. Don't try to take them body like disease. Them a travel so hard, never check them speed. Fly past them alone and never look and read. When Batman arrive, I inform I'm asleep. You know you with that mouth murderer Steve. Say my murder, run now with my big man please. When I'm all like David, in the funny knees. Maybe gun to boat and shot start squeeze. Well gun shot a sting boy body like this. Hey boy, you're dead this time. Me up a gun and I'm sweet and blind. Or dead same time. Hey, me so I like line. Ready status, me now go speak me mine. How do I see the sign? And I act like them blind. Well what house of them buried and move along and proceed. A brand new machine, them now rusty and seized. Me gonna fire no farm a two plum seed. And send them me gun on yam the rice or peas. Me gonna a flow, free me gun never sneeze. Them a fight for me face, to envy and greed. One live like me, and no win a me league. Hey, stop getting me angry, and get me grief. To them so bad minded, and so naive. If you face the killer like dog, you're going bleed. Hey boy, you're dead this time. Me have a gun on earth, sit and blind. All the same time. Me so I like climb. And see if you now go speak them mine. How do I see the sign? And I act like them blind. But you got this river and I could have where you believe. Got this stick, see your copper shot you receive. Gunshot, you get your body blow like breeze. Boy, me gonna fire another lick beat. You know like retail, you know look and read. Say you ain't up down the back, you never get reach lead. Boy, you don't know how to maintain your speed. Hey boy, you're dead this time. Me have a gun and I'm seat and blind. All at the same time, hey me so I like lime. Ready studies, me now go speak me mine. A guy see the sign, and I act like them blind. Boy, you got this TG with weapon like this. Gunshot to take your body like disease. You a travel so hard, never check your speed. Fly past jungle, listen, never look and read. When Batman arrive and inform, I must leave. You know you will take more murder or Steve. Say my murder, run away, my big man, please. And I'm all like baby, him dep on him knees. Me machine for boat, wash out, start squeeze. And gunshot a sting my body like this. Boy, you're dead this time. Me got the gun on him, suit and blind. All dead same time. Oh, me so I like climb. Register this, me now go speak me mine. How do I see the sign? And I act like them blind. But you got this bad man, I put that where you believe. Get this bad man, a gunshot to receive. Gunshot to get your body blow like breeze. Boy, me gonna fire no gully bee. You no like preach, I you no look and read. So you ain't a clown about you never get preach lead. Boy, you no know how to maintain your speed. Hey boy, you're dead this time. Me got me gonna learn system time. Oh, dead same time. Hey, me so I like lime. Ready, so this me now go speak me mine. A guy see the sign and act like he blind. Well, that man say you free weed and move along and proceed. You just call the police for me. You tell them it's a case of emergency. Jamanto robber just jumped down me. Them go in on me pocket, take out me money. Them go around me neck, take with me jewelry. Them go up on me finger, take with me ring, you see. Hey, you just call the police for me. The gun with them droopy with is a M3. Hey, you just call the police for me. No matter if them come from us, they already. You John Vinim, come and tell everybody. Me flash in me lyrics, roads are reality. Me come from me mother, come from me daddy. Me born and me grow a Kingston City. Me nice up New York and Canada City. And when me hold the mic, I just reality. Hey, you just call the police for me. Tell them it's a case of emergency. Lotto rapper just choked down me. They gone with them troop me with is a M3. Them go in on me pocket, take out me money. Them go around me neck, take away me jewelry. I tell you, miss a winning go for tell everybody. How when me hold him, me please you and me. Hey, it's me, it's John Wayne. It's John Wayne. Made up now one, made up now two, made up it in a tree. Made up now one, made up now two, made up it in a tree. And me is a youth, make off it, please everybody. And me is a youth, make off it, please everybody. Just call the police for me. Tell them it's a case of emergency. Lotto robber just jumped down me. Going on me pocket, take up me money. You them say, John Wayne, the life in the ghetto not easy. Hey, search your pocket, we not have no money. We baby mother run a back and steer far away. We little baby crying cause him feel hungry. Him wake up this morning and him don't drink no tea. We come out the street where ya look money. But just call the police for me. Tell them it's a case of emergency. Lotto robber just choked down me. Going on me pocket, take with me money. Little love for that, them take with me jewelry. Tell them it's a winning profit, tell everybody. We gone with them. drop me with is a M3. The gun where them drop me with is a special. But it's John Wayne. It's John Wayne. Listen to what them say to me. The life in the ghetto say it's not easy. Just search we pocket, we no have no money. We baby mother run a back a steer far away. We little baby crying cause him feel hungry. Him wake up this morning and him don't drink nothing. Somewhere we have feel okay. Go let me tell you somewhere we have feel okay. But when me say just call the police for me. Tell them it's a case of him. Yo, listen up, this is your boy B.I.N.G. You're listening to Ganja Groove Mixtape. Ah. É isso aí, galera, de volta. Uá! De um bloquinho dancehall aí, Bom Tequila, Spraga Benz and Lady Shawn, John Wayne. É isso aí, pra requebrar o esqueleto da galera na segunda-feira, certo? Pode. É, bom, começar os informes aí. Aí, galera, como a gente falou no começo do programa, do show do Firebug, que tava dentro do Jamaica Jam do Sesc Araraquara, e ele terá continuidade essa semana. Comentando também que domingo, ontem, rolou no Sesc Araraquara a banda argentina Satellite Kingston. Caseira da boa, foi foda também. E dando continuidade no programa e falando sobre a programação de American Jam, dia 12, quarta-feira. Dia 12 de maio, agora, quarta-feira, agora, quarta, agora. Depois de amanhã, certo? Yes. Vai rolar uma palestra sobre música jamaicana com os integrantes do coletivo Ganja Groove. Ou seja, a gente vai estar lá falando pra vocês sobre reggae. Demorou, é galera? Nice. Então, compareçam, que vai ser bem legal e informativo. Na quinta-feira... Ou seja, depois de amanhã, certo, Cosmo? Quinta, é isso aí. Vai rolar uma palestra também com o mestre Buguinha Dub. A palestra intitulada A Gênese do Dub. E ele vai falar de tudo que está ligado com esse estilo do reggae. Demorou? Demorou. E aí, seguindo os shows aí do Jamaica Jazz, no Sesc Araraquara, tem Rockers Control e Buguinha Dub. Na sexta, às 8 da noite, aí pra selar a semana Buguinha. Vai ser muito firmeza. E no domingão, às 4 da tarde, tem a banda de Araraquara, Krakatoa Reggae. A partir das 4 aí, galera, vão comparecer nos shows do Jamaica Jam, Sesc Araraquara. É isso aí. Vou deixar minha ressalta aí que o Rockers Control é uma banda de São Paulo muito boa. A gente já tocou aqui no programa, inclusive já usamos de BG algumas vezes também. Isso e aí. É uma banda muito boa. E vai ser operada dessa vez por Mr. Buguinha Dub, que é um dos mestres. Nada mais, nada menos. Do Dub brasileiro, certo? No domingo, a banda de Araraquara, Krakatoa Reggae, né, Cosmo? Como é você isso disse. Aí, 4 da tarde. Deixa o um salve pros irmãos aí. Segue firme na caminhada, galera. Demorou? Não é que tá. É isso aí, galera. Manda os salves aí pra galera da internet, Cosmo, que aí, ficou ó, galera... conectado com a gente através do radiofiscar@hotmail.com, que nos adicionou no MSN e conversou com a gente durante toda essa segunda-feira. Aí, mandar um abraço pra Lígia Gomes, tá sempre aí, segunda-feira conectada. Pro Lopes, pro China aí, melhores irmãos, né, que tá. O João Moura, pro Félix, tá ouvindo aí, Pedrão, pro Marcinha, Duzão, o Cone, CHN. O meu irmão Kaique fez aniversário, parabéns aí, mano. É nóis que tá. Aproveitem aí e confiram amanhã na programação do Ganja aí no blogspot.com. E quarta-feira, Ganja Groove no Sesc Araraquara. Um abraço a todos e é nóis. É isso aí, galera. Vou deixar meu salve também aí pra mamãe, aliás, afinal ontem foi o dia dela. Aí. É isso aí. Mamá! E é isso aí. Bom, galera, lembrando também que amanhã, a partir da 1 da tarde, especial Bob Marley, preparado pela Rádio Fiscar aí, com locução de Lucas Ferreira, do Ecos de Tupamaro. Vai ser bem legal, não percam. Certo? Ah, e quem quiser escutar aí o bloco do Dirt Sample, acessa o SoundCloud aí e baixa o programa, o bloquinho aí que os Dirt preparou pra vocês. É isso aí, galera. Todos os blocos que vocês escutam do Dirt Samples aqui, vocês podem encontrarem, inclusive pra download, em SoundCloud/Dirt Samples. Isso aí, mano. Meditation, galera. Não esqueçam de meditar também. Isso é importante. É isso aí. Fechando, a gente vai ouvir Barry Brown, Little John e Night Grit. 95,3. Boa semana pra vocês. É nóis. É nóis que tá, fio. 95.3 Radio. Ufska. Ganja Groove with Moambe Sassin. Everything tight and nice and alright. Now my brother, listen to me. Oh yeah. What you see is going on. How many youths have been killed in tribal war? Killed by Babylon, ignorant, innocent, in war. Some youth is going to the west, oh yeah. Some youth is going to the north. Some youth is going to the south, oh yeah. Some youth is going to the forest. Now my brothers and sisters, you better listen to me. Stop your war, foolish fighting. It's much more that we are lost in. We've got to fight for a right. We've got to see the light. Oh yes. Some youth is going to the west lot. Some youth is going to the south. Some youth is going to the far east. Far east, far east. Far east, far east. Oh, look my brother, look what you see is going on. How many youths have been killed in tribal war, killed by Babylon, ignorant, innocent, been born. Some youth is going to the west, oh yeah. Some youth is going to the north. Some youth is going to the south. Some youth is going to the far east. Yeah, yes. Now my brother and sister, you better listen to me. Stop your war, foolish fighting. Oh yeah. It's much more than we are lasting. We've gotta fight for a right. Oh yeah. We've gotta see the light. Some youth is going to the west. Oh yeah. Some youth is going to the north. Some youth is going to the south. To the south. Some youth is going to the far, far east. About the situation for the youth. the ghetto are crying. The youth man in the ghetto are dying. The youth man in the ghetto are dying. Could you take them all? They have to leave for sure. So they can take them all. They have to leave for sure. Hey, hey, hey, hey. Ooh, hey, hey. All me in the ghetto is crying. All me in the ghetto is crying. Cause I can't take it no longer. Lord, I can't take it no longer. And Jaja is my father. Yes, Jaja is my father. When he ready to put me on the harder. Lord, when he ready to put me on the harder. I really on the Ganja Group Show. The youth man in the ghetto are crying. The youth man in the ghetto are crying. The sisters in the ghetto are crying. The sisters in the ghetto are crying. Stone that bleeding, push up that person. Stone that bleeding. Sound red aggy, them weed boxes no sound red aggy. Them turntable out with well lazy. Them selector how him lazy bad aggy. Pack up your trail and cross aggy. Pack up your trail and cross aggy. No winner in a test class aggy. No winner in a test class aggy. The selector does a selector he waggy. Listen the tweeter how it full of melody. Listen the whisper how it thump by reggae. Don't you know this a song in an upstyle. Go on daggy. Pack up your trail and your cross aggies. Pack up your trail and cross aggies. No winner in a test class aggies. No winner in a test class aggies. Ram up, ram up, ram up. Ram up any dance. I like daggy. Pull up, pull up, pull up. Pull up and learn. Go on now. Ooh, come off the road, make the dance overload. Don't you know we're the king of the road. And this a sound, make the dance ram up. And this a sound, make the dance full up. Round about the chalice a blaggy. This a sound, it's like an earthquake. We the people, them can't wait it. And just a tear down the blasted gates. So ram up, ram up, ram up. Ram up the dance. Go on, daddy. You run fist and come call me. You run fist and come call. Jadina the dance. Alright, Jadina the dance. Go on now. Pack up your trail and cross aggies. Pack up your trail and cross aggies. Trail and cross aggies. No winner need a test class aggies. No winner need a test class aggies. Them tweet jackets no sound red aggies. Them tweet boxes no sound red aggies. Them turntable low it well lazy. Them selector him lazy body. So pack up your trail and cross aggies. Pack up your trail and cross aggies. No winner need a test class aggies. No winner need a test class aggies. Go on now, go on now, go on daggin', go go on now, go on now, go on, go on, daddy. Conexão com Jah.